você, lindo. Arranca minha dor, a sua vida linda. Mas vamos assim. Volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu. Mas de volta pro meu, você é minha vida. 50 anos, Amadão Batista. Hora em hora, a notícia passa aqui. Play News, na Verdes Campos. Motoristas que utilizam a R-116 entre a Serra Gaúcha e a região metropolitana precisam ficar atentos nesta semana, né, Nick? Isso hoje, uma série de obras e serviços de manutenção ao longo da rodovia, com trabalhos diários das 8h30 da manhã às 5 da tarde. As intervenções incluem tapa-buracos, pintura da pista, limpeza de passarelas, roçada e manutenção de cavaletas em cidades como Nova Petrópolis, Dois Irmãos, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Porto Alegre. O Elite alerta para possíveis bloqueios parciais na região devido à presença de equipes e máquinas na pista. Além disso, até quarta-feira haverá bloqueio total noturno na pista principal da BR-116, no viaduto da Avenida Inconfidência, no sentido capital interior, sempre das 9h às 5h, com desvio pela rua lateral. O órgão orienta que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência. A jovem de 22 anos morreu após ser baleada dentro de casa, no bairro Santa Teresa, na zona sul de Porto Alegre, no último sábado. Segundo a Brigada Militar, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O principal suspeito é o companheiro da jovem que fugiu após o crime. E mais tarde se apresentou na delegacia de homicídios, onde foi preso. Uma criança pequena, filha do casal, estava presente no momento do crime. O caso é investigado como feminicídio. O Rio Grande do Sul chega a 34 registros desse tipo em 2026. Saiba mais em Rádio Verdes Campos FM.com, na redação Anderson Júnior. No ritmo da informação, Play News, direto, rápido e no ponto. De construir. E quem entende disso é a GRM Materiais de Construção. O caminho certo para a sua obra. Tijolos, areia, cimento e tudo o que precisa com a facilidade da nossa mão de obra própria. Fazemos casas pré-montadas prontas para seu terreno e chalés completos de 2,70 por 5,70 metros. GRM Materiais de Construção. Na Rua dos Metais 285, Distrito Industrial em Canela. Fale com o Gilmar pelo 549-9653-5231. GRM Materiais de Construção. Qualidade e confiança, o alicerce é criado. A Softpão Alimentos quer estar presente em cada momento do seu dia, com linhas completas de sanduíche tradicional e fatiado quadrado. Linha integral para quem busca mais saúde, com pão integral e multigrão. O pão massa madre, lançamento de fermentação natural. Também temos cucas simples recheadas, linha premium e pão sovado de milho e as deliciosas bisnaguinhas. E a linha de pães de lanche, de x, hambúrguer e cachorro quente, para completar o seu lanche. Com raízes em Parobé, atendemos toda a região do Rio dos Sinos, Vale do Paranhana, Serra Gaúcha e o Litoral Norte. Ligue ou chame no WhatsApp 51-35-43-74-15 e nos siga nas redes sociais. Soft Pão Alimentos, feito com carinho e tradição, leve e saboroso desde 2006. A sua rádio, Campos FM. Se bateu aquela fome monstra, você já sabe. É só chamar no WhatsApp 549-9697-0765 e pedir o cardápio do lanche da Fê. Tem X para todos os gostos e são mais de 10 sabores. Cachorro quente raiz, hambúrguer e aquela bebida trincando de gelada. Todos os dias das 6h30 da tarde até as 11 da noite. Na Rua Pinheiro Machado, 370, no Canelinho. Lanche da Fê, porque fome não espera. Petromac é a solução certa quando suas ferramentas param. Consertamos ferramentas elétricas em geral, como serra circular, parafusadeira e furadeira. Também fazemos consertos de motosserra, roçadeira, lavadora de alta pressão e aspirador de pó. Na Eletromac, você encontra venda de acessórios, além de ferramentas novas e usadas. Fale direto com o Cassiano. Eletromac, na rua Egoirão, número 156, bairro São Rafael. Telefone 99613-4477. A Verdinha tá na boca do povo. Aqui é a Lenice de Nova Hearts e a gente escuta muito Verdes Campos porque é alegre. Verdes Campos FM, a número 1 quando se trata de ouvintes. Pensando nela, não tem filme nem série que me faça esquecer ela. Amor, claro, todo mundo vê que não consegue te esquecer. A cidade toda sabe que eu tô morrendo de saudade. Se eu não tivesse bloqueado, se tivesse sem noção, a gente não tava ligado. Mas fazendo amor, esparramado pelo chão. Se eu não tivesse bloqueado, se eu não tivesse sem noção, a gente não tava ligado. Mas fazendo amor, esparramado pelo chão. Muito barulho pra cantar uma coisa sertaneja. Hoje era uma dor. Tá muito claro, todo mundo vê. E eu não consegui te esquecer. A cidade toda sabe que eu tô morrendo de saudade. Se eu não tivesse bloqueado, se eu não tivesse no centro, a gente não tava brincando. Nós fazendo amor, salamado pelo chão. Se eu não tivesse bloqueado,